andrecedesmoral.com.br. Simbora! É delírios, meu irmão! Eu quero saber onde se a Dani vai dar. Pra sentar? Simbora! Novinha, faz maior tempão que eu tô de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Ficando tarado, doido pra saber. Será que hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão que eu tô de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado, doido pra saber. Será que é hoje, Dani? Hein? Chama, vai! Bora, Dani. Chama, chama, chama. Pisa.